tenta não te atormentar, porque o dia já vem, tudo agora está bem, o soninho bom já vai chegar e o meu menino vai descansar. Dorme em paz, meu senhor, dorme em paz. Olhos, ouvi só meus cantos, de olhos santos vou te ungir, porque o dia já vem, tudo agora está bem, as estrelinhas já vão sumir, porque sete trevas vêm em mim. Fecho os olhos em paz, meu senhor, que o sol vai surgir. Haverá pra sempre, sempre haverá gente sem o que comer. Pensem enquanto eu sou, andem enquanto eu estou. Quando eu for, aqui tem.